Neste final de semana, o Ricardo vai cobrir tudo, tudo por 70% de desconto. É isso mesmo, você ouviu. 70% de desconto, você não está retardado. 70% de desconto, eu já disse. 70% de desconto, se você é demente e não escutou da primeira vez, eu vou dizer mais uma vez. 70% de desconto. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, amigo. Hoje teremos a partida emocionante entre Brasil e Argentina. Acha coração, amigo. Carlos Casagrande, amigo. É importante, né, Galvão? Porque a seleção brasileira está fazendo uma boa partida, né, apesar de o jogo não ter começado. Mas eu tenho o poder de ser vidente, né, Galvão? Então eu posso prever o tempo, né? É, amigos, temos também o comentário dele. Ronaldo Fenômeno, amigos. Pô, Brasil aí, né? Vai fazer uma excelente partida, né? Contando aí com a presença do Neymar e de vários jogadores aí, né? Deixa eu ir comer um traveco, peraí. Brasil! Olha, exatamente, entende? Porque o Brasil tá precisando de mais ajuda, principalmente nas criancinhas. Porque eu fico com dó das criancinhas, entende? E o Brasil precisa de mais público, entendeu? As pessoas precisam assistir mais futebol. E o ingresso precisa aumentar pra R$350, entende? Porque o Pelé só fala merda, entende? Pelas barbas do profeta, amigo. Minha Nossa Senhora, o que é que eu vou dizer lá em casa? Não sei, amigo. Não sei o que vou dizer lá em casa, não sei o que vou dizer aqui, não sei o que vou dizer, amigo. Pelas barbas do profeta. Olha só, Lombardi, hoje a gente está com as paixões. É muito legais aqui. Hoje, Lombardi, você tem resultados de alguma coisa? É o que você tem para falar aí, Lombardi. Perfeitamente, patrão Silvio. Hoje eu posso falar de várias coisas. Posso começar a dizer números aleatoriamente para as pessoas que sentem falta da minha voz. 1, 73, 79, 125, 178, 95. Olha aquela boca, Lombardi, ninguém quer ouvir isso mais. Ninguém aguenta isso mais, Lombardi. Lombardi. Meu nome é Optimus Prime, o líder dos Autobots. Envio essa mensagem para qualquer Autobot que esteja refugiado nas estrelas. Nós não estamos aqui mais, já morrimos quase todos. Só tem eu nessa porra. Olá, muito boa tarde pro amigo, pra amiga, pro senhor, pra senhora. Não sei porque que eu cumprimento todo mundo, eu não sei. Não sei porque, Percival, agora deu pra o quê? Deu pra pagar de pessoa que tem dinheiro. De pessoa rica, né? E aí eu fico todo desconcertado aqui, sem saber o que. Corta pro comandante Hamilton, que a gente tem imagens extremamente importantes de um carro que está perseguindo um meliante que acaba de roubar 3 pães de sal de uma padaria sem a mínima relevância do centro de São Paulo. É muito importante essa notícia. Vai lá. Corta, põe exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer. Eu não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.